Os nossos copos se completam mesmo estando longe. Em pensamento eu vou te buscar. Dá calafrio, um arrepio ao lembrar seu cheiro. Pela porta do quarto entrar, sinto um silêncio e um vazio, bate o desespero. Não vejo a hora de você voltar. E no espelho ainda tem escrito em vermelho: dentro de um coração tô indo embora. Pra nunca mais voltar, foi tão difícil suportar a dor de ouvir o seu adeus, seu adeus. Eu não vou mais chorar. Eu sei você quer me amar. Eu vou deixar o tempo te mostrar que o seu amor sou eu. Eu não vou mais chorar. Eu sei você quer me amar. Deixar o tempo te mostrar que o seu amor sou eu, sou eu. Sinto um silêncio e um vazio, bate o desespero. Não vejo a hora de você voltar. E no espelho ainda tem escrito em vermelho: dentro de um coração tô indo embora. Pra nunca mais voltar, foi tão difícil suportar a dor de ouvir o seu adeus. Obrigado.